gente vai pro coração. Bombeia na veia, incendeia e vira paixão. Beijo pra aquela, se espera e tira o meu batom. Dança e rebola seu corpo, continua esse som. Escuta a guitarra que vem arrastando o povão. Ela arrepia os cabelos que se dindom, din, din, din, din, dom, dom, dom, dom. Escuta a guitarra que vem arrastando o povão.